tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. $1 million. I wanna live out by the sea.

We've been Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. no stone unturned, no tears to damn me when jealousy burns. Cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no ouvir ouro e platina. Deixo-me nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei. Trago o teu beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no peito. A dança do teu ombro nesse instante. Como el deseo, tu prisión y mis caras.